céu a brilhar. Brilhando sempre quero me encontrar. Fiel, fiel ao extremo. O teu reino sempre vou buscar. De joelhos minha vida entregar. Fiel, fiel ao extremo.